seria nosso autorizado nível de voo 360 para Guarulhos, decolada 1-0 com primeira curva à direita, São Bride, onde intercepta Berzulu 1-6. Nesta rota para até Bravo Hotel Zulu, após DCT Drive e conforme o plano. Frequência do controle 1208, a torre 11895, seu transponder 5423 Ocean Air 63 15. Autorizado Guarulhos, 360, sai com curva à direita após a prova 30 Andael, Leda e Brito. Na Pêndulo 6, prova 13 e assim continua. 128, o controle de noite do 95 da torre, 5423, o transforme. Correto, informe, pronto, puxa acionamento, 6315. Câmara 63, obrigado. Nada. Kilo Papavito, boa tarde. Cairu, mil pés. Decolada 17 com curva direita, sai no corredor Axé. Frequência do controle em 1208. A torre em 11895, seu código transponder. Acione código 0125, Kilo Papavito. Gol no 924, chame Recife, frequência 12685. 2.800, obrigado. Oxalá 63-2000, está autorizado via para 2000, ajuste padrão 1013, informe no localizador. Autorizado via para 2000 pés com 1013, tomará localizador 6320. 2195626, tem um bom Natal. Eu também. Tem livre decolagem ainda 10, o Delta de 1 2 graus com 13 nós. Tarde, táxi em frente, Alfa Juliette para o pátio 5, posição, corrijo. Alfa Juliette, pátio 3, posição número 5, 5626. Alfa Juliette, pátio 3, posição 5, 5626. Correto. Gol no 600, decolou 23, controle 120.8. 128, obrigado, uma boa tarde, um bom Natal. Pra você também. Tarde, gol no 600, perfil da Puca, Jambu de Bar. Atualizei gol no 600, contato radar, só para o nível 370. 370, 600. Alô, Cananel, do 6142. 6142, Salvador. Boa. Estamos aqui no 03, é o melhor, para Roger, senhor. Ah, 390. Eu tenho pré-autorizado 35, se aceita e posterior modificação junto ao centro? Afirmo. Vamos lá então, Recife 350, a rota Peruísco 58. Decoladona 0 com primeira curva à esquerda, saída Tuca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208. A torre em 1 no 8.95. Seu responder 5431 no Uxener 6142. Ok, autorizado 350 para Recife, Peruísco 58. Decoladona com esquerda após, sai na Puca, Aracaju. 208 controle, 1825 torre, 5431 no transponder, sinal 6142. Correto, em fase pronto para o push, 6142. 42. Romeu Golf, boa tarde. Está estacionado em qual pátio? Aerostar. Serra November Tango Índia 220 inicialmente e após prossegue visual, decola dano 7 com curva direita, saída Arbor. Arbor eleva após PCT. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5420, o Romeu Golf. Confirmando no pátio 5 para táxi e decolagem, já chame direto à torre em 11895, o Romeu Golf. Aeromédico? Puta, obrigado. Já vou notificar aqui e informaria o centro, ok? Estabilizado localizador, visual com campo. 326, muito boa tarde, aposto marcado de trás. Para baixar travado, 632. Boa tarde, Romulo Golf. Livre de canal, chama como pronto para usar. Livre pouso na 10, o vento é de 1,20 graus, 1,4 graus. Livre pouso na 10, 6326 graus. Oceané 62, 63, 15, 1, 61 a bordo, 5 horas e meia, Terna Galhão, táxi. Autorizado, ponto de espera no zero. Quando lá, chame torre 1895, boas festas, 63, 15. Ponto de espera no zero, 1895, bom Natal, 63, 15. Obrigado. Direita, 1219, 326. Salvador, boa tarde, Sené 6326, ele pronto. 6326, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, 6326. Taxi Alfa, reportar antes da Juliette, 6326. Ingressar no pátio, o portão 01, ok? Tá livre, o Alfa Juliette, portão 01, 63226. Gente, ingressa pátio, portão 01, 63226. Você está no portão 03, aguarde um minuto para o push, 6142, tem aeronave da companhia que vai ingressar no pátio, após uma mesma será liberada, ok? Estimado de um minuto. Salvador, eu tenho 315. 315, tá pronto? Vai ficar pronto em 2 minutos. Se não tiver nenhuma aeronave na final, poderia alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter. E mantém 6315. A próxima previsão de pouso é em 15 minutos. Obrigado. É 315 autorizado, ingresso decolagem 20 graus, 15 nós. Livre decolagem, 315. táxi 6142, 139-330 Natal. Táxi autorizado para o ponto de espera no zero. Índia Alfa, quando lá chame torre 1895, boas festas. Índia Alfa 1895, do ponto de espera da Alfa, já, feliz Natal. É 315 aos 41, controle 208, bom voo. 08, boa, né? 315. Controle Salvador, Xanema 315. Xanema 315, contato radar, suba para o 360. 360, né? 315. Salvador, boa tarde, o Xanema é a 142, ponte 0210, pronta. É 142, autorizado, ingresso de decolagem, 120 graus, 149. A linha de decola da 10, é 142. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, informo que só copiei 4 abordos, está com ruído muito forte no, na sua comunicação. Agora 5/5, Kilo Romeo Oscar, mantém 1.500 pés nos corredores, em forma de Paripe, o ajuste padrão 1013. Temos dois tráfegos para fazer o corredor axé, pelo contrário, Kilo Romeo Oscar, mantém a Vera Cruz Interlagos. Controle 208. 208, 6142. Regrato, um bom dia. Controle Salvador, um bom dia do Xané, uma boa tarde do Xané, 6142. Cidade 6143 do Xané, contato radar, suba para o 350. Bravo 350-6142. Romeu Golfo atualizado, táxi, ingresso 97, reporte alinhado e pronto. Graus, 129. Não aguardo, 465. 942, pode ir embora, a ajuda presente. Você aí tá aguardando a coordenação, 6142. Desculpa. Mas a saída arbor, a radial é a 320. Então, a arbor é a 259. É, a saída que mais se encaixaria, se o senhor quiser colar da 35, é a Momo. Papavito, a linha decola? Autorizado, ingresso de decolagem, uma centena, 12 nós, Papavito. Porte para ingresso, 917. Após a decolagem do tráfego 310, autorizado, ingresso na 17. Papá via Aper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5456, azul 4065. 360 para Campinas, via Pedro Zulu 96, Brava até Zulu, Trive, após rota dupla. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 208 ao controle, 5456 no transponder, 4065. 5456, cotejamento correto, azul 4065, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Agora, 4065. Salvador, quilo Papavito, decola, restrito 1000, se autorizar, voe direto morro, magnética 252. Autorizado, direto morro, quilo Papavito, 2500 para 1 mil pés, informe e livrando a CTR. Autoriza 2500. Autoriza 2500 pés para o Papa Vitor. Estou vindo 2500, muito obrigado. Golf, reporte para o Antônio de decolagem. Autorizado a iniciar, 120 graus, 149. Estou ciente. Guarde transferência de comunicações, quilo Romeu Oscar. Meu Wolf, mantenha a proa até 1500, chama o controle, 120, decimal 8. Na proa até 1500, chamaram o controle, já cruzando 1500 com o meu Wolf. Gente, então prossiga na arbor, chama o controle, 1208, bom voo. Boa tarde, Romeu, meu Golf, contato radar, só para o 220, inicialmente sair da arbor, aguarde coordenação. Arbor, aguardando autorização e pro direto de cima, em aeromédico. Também gostaria pro ideal, Romeu Golf. Proa ideal para o destino seria 289. Autorizado direto, Romeu Golf. Capa, direto destino, muito obrigado, Romeu Golf. Quanto é o número de capacete de Antônio? Sumitou 118.95, tem um bom pouso, Romeu Oscar. Grato, foi nós. Foi chamado pelo Romeu Oscar. Fica a reporte na final da 17, ajuste 1012. Quanto é na final da 17? Bosch, 4065, na número 8 para puxar o acionamento. Portão 8 aprovado, 4065, chame táxi. Chama táxi, 4065. Salvador, 120 graus, 12 horas. Pouso para o Kilo Romeo Oscar? Pouso autorizado, Kilo Romeo Oscar. Certo. Taxi Azul 4065 com 72 a bordo, 4h40, também terão preço. Ribeirão Preto 4h40, 072 a bordo, confirma? Afirma. Azul 4065, táxi aprovado via Pátria e Índia até o ponto de espera pista 0, ajuste agora 1012. No ponto de espera chame torre na frequência 118.95.4065, tenha um bom voo, senhor. Partiu do Vecato de Apate, 20, ponto para 395, Senegal no 0, 1, 2, 4, 0, 95, cuidado e igual. Bom, Matheus, senhor. Não há tráfego para informar, quilo Papa Vitor, frequência livre, tem um bom pouso. Romeu, Romeu Golf, chama agora Recife, frequência 1288. 1288, graças. Aumente e vovô. Salvador, boa tarde, azul 4065, passa da 065, boa. Autorizado, ingresso, decolagem, então no zero, vento Salvador 120 com 12. Aí decola no zero, 4065. Contato 3154, identifique, chegada Mari, está para 2000, o ajuste 0012. Boa tarde, 5241, informação November correta, Vitória da Conquista, tem o 200 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Remarque, 5241 autorizado para Sierra Bravo, Quebec Vitor, direto, nível de voo 200, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto Vitória da Conquista, controle 120.8, aciona 5473, triple 5241. Autorizado, conforme o plano 200. Saída Arbo, decolagem da 10, vem pela curva direita, após Arbo, DCT, Vitória da Conquista. A decolagem também é o controle 20.8, o nosso patrão, onde é o 5473, protegeu 5241. Protegimento correto, trip 5241, 5473, transponder, no patch 3, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Toma lá. 462, boa tarde, identifique, chegada Mari, isso para o nível 50. 050 na Mari, 446. Boa tarde, 3192. 3192, boa tarde. Chegada Mari, aciane a identificação e vista para os 060. 060, 3192, chegada Mari, vista para o 060. Dita sua voz. Opa, comenta para o Brasil aí no... 1 Aziza lá, possível, até 3154. Está livre, até 3154. Azul 4462, voe para Itape, descida para o 050. Itape, descida 050, 4462. Até 3192, autorizado Itape, descida para o 060. Azul 4065, chame agora Recife na frequência 1251. 251. Celso, confirme nível, por gentileza. 180 no planejamento. 180, guarde somente um minuto para cópia, informação novembro, senhor. Confirme local de estacionamento. 21. Portão 1, ciente um minuto. Ao solo? Pois não. 6327, confirmo coisa. Reporto que o nível solicitado do senhor no plano de voo foi 240, senhor. Eu tenho 240 aqui aprovado. O senhor gostaria de copiar o 24 ou gostaria de que eu recoordenasse o 180, senhor? 240 está ótimo. Copiado, pronto, cópia. Afirmo. Continua 6327. Nível 240 aprovado para Sierra Bravo, Índia, Lima. Golf 677, decola a pista 10, primeira curva à direita, na subida Dael, após Dael voa Coral, contra correção, Dael, após Dael voa Leda, após Leda Ilhéus, controle 120.8, aciona 5504, Oceania 6327. Estimativa autorizada 240 para Ilhéus, decola da pista 10. Primeira curva direita, Golf 677 Aerovia, prossegue para Dael, Dael Leda, Leda Ilhéu. 1208 é o controle, 5504 é o transponder, 6327. Protegimento correto, chame 327, portão 1, chame e puxe para questionamento. Chamará, graças. No 4462, seu número 2 na aproximação, MC redução para 180 nós. 180, 4462. Localizador 3154, completa final, chame a torre 118.95. 118.95, Azul 4462, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Autorizado final do procedimento, desça 2000 e informe no localizador 4462. Oi, Salvador, boa tarde, Dan 3154. Oi, Salvador, Dan 3154. 3154, avistado, check 3. Ainda não baixado, então, Dan 3154. Baixar de checado, são 3154. Um, 3192 está autorizado a final do IGLF. Registra para 2000 e informe no localizador. 3192, 2000 vai postar no localizador. Está no portão 2. Afirmo. Pouso autorizado, 1-0. O vento estava 2. 1-3-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, tá 3154.